Na terra preta é que nascem as árvores com os melhores frutos. Fechou? Aqui é Hernani RVM. Firmeza. Negritude vive. Resistência. É. Brasil gueto. Vejo de todos os cantos pretos, vejo vários lutando desde cedo pelos becos, pelas avenidas. Vejo em cada olhar é triste, algo sempre comum de encontrar existe. Talento sendo esquecido, moleque, essa oportunidade. Não te apresentar o livro, mas te apresentar o crack. E lá vou eu, tentando não ser um frustrado, buscando o que é meu por tudo que foi sonhado. Zumbi vive em cada negro, todo guetão pelou até vencer o preconceito com a nossa cor. Somos herdeiros de guerreiros, não posso esquecer os filhos de quem mataram nossos ancestrais. Ancestrais estão no poder. Na política sempre os mesmos sobrenomes dos que plantaram a miséria no país que mais corrompe. Vivendo e aprendendo nesses dias de luta, a fusão não para pra nós, mas para a viatura. Ainda somos a minoria nas melhores formaturas, mas somos a maioria em covas e sepulturas. Vejo o ódio implantado nas novelas, nos estádios. É fatos, entendam, somos vencedores, não somos macacos. Somos sonhadores, não somos filhos de escravos. Somos filhos de reis que foram escravizados. Nossas pretas são lindas e não mulatas. Sexy, as negras não, peço respeito, elas querem ser amadas. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu. E lá vou eu, Brasil gueto. Força e pudor, liberdade ao povo. E lá vou eu, nessa já se vão vários anos, andando, rimando, cantando por tudo que almejamos, sempre sonhando por um mundo mais justo. Sem ter a nossa juventude negra, sempre luto, busco estudo pra não ser mais um refém dessa mídia que quer ver você sendo ninguém. Sou preto, consciência, resistência em massa, diferente daqueles preto com postura parda. Somos Luther Kings, Malcolm X, Mandela, Dandara, Zumbi, Abdias, Marighella. Podemos ser livre, mesmo preso em uma cela. As pretas não precisa ser igual a parte da novela. Pra ser bela, não gela, não treme, instinto fera. Vamos em frente nas favelas, nossa gente na espera de um país decente. Sigo sempre buscando saída pra não ser mais um nos sinais das avenidas. A perifa, nosso gueto sempre nas matérias, como habitat de bandido, tráfico e tragédia. Eu não vejo isso, vejo renegados há mil anos de geração de governo que te excluíram nos planos. Ninguém nasce com instinto pra ser ladrão. Me diz como fazer escolha se não tem opção. Quero injetar justiça com as próprias mãos, fazendo a gente se matar irmão contra irmão. Então somos mais do que pensamos, o país mais negro fora do continente africano. Enquanto meu povo derramar sangue, cantarei feito louco justiça pelos altos falantes. Avante que novos tempos virão. 100% da negritude na pós-graduação. Não temos representação na televisão. Nós sonhamos com a igualdade e eles com a volta da escravidão. Força e pudor, liberdade ao povo.